pelas todas cabem minhas mãos. Fui eu quem tracei limites nas ondas do mar, acalmei tempestade e fiz o sol parar. Pra todo problema tem uma solução. Meu Deus.